요런. Sei lá, cara. Quer continuar improvisando? Quer tocar alguma coisa? Ah, maneiro. Demorou. Tô te ouvindo. Meio baixo, mas tô. Sim. É que o microfone tá meio longe de mim. Deixa eu ver se dá pra aumentar o microfone aqui, peraí. Tá me ouvindo agora, melhor? Já salva como um projeto do Reaper? Já com as pistas, tudo separadinho. Um pouco. Tô te ouvindo, pode falar. Aquele maluco que entrou lá da bateria eletrônica é muito doido, Bruno. Tava tumultuando tudo. Na verdade, eu peguei Tá. O baixo tá melhor agora? Tá com que guitarra aí? Tá com SG aí? Tá me ouvindo, André? Me escuta? Entendi. Eu liguei o baixo no ampli e liguei o line out na placa, né? Quê? Tua voz está muito baixa, André. Você me ouve? Tô ouvindo. Cara, acho que você que não tá me ouvindo, né? Tá me ouvindo ou não, André? Tá, beleza. Acho que deve estar com atraso, porque. Beleza, então. Acho que sim, cara, porque eu falo aqui e demora horas até você me responder. Cara, eu te ouço tipo uns 2 minutos depois, sei lá, 1 minuto depois. Saquei, saquei. Mas a guitarra também. Assim que você ouvir isso que eu tô falando, me avisa. Cara, não sei. Porra. Cara, 1 minuto de delay. Mas eu não sei se o instrumento tá com esse delay todo. barulho.